A paz do Senhor, irmãos, irmãs, é com muita alegria que nós vamos compartilhar o último capítulo do livro de Provérbios. Todo aquele que acredita que a palavra do Senhor é poderosa para transformar vidas, então pode compreender essa alegria, essa felicidade que é mais do que alegria. De postarmos mais um livro completo da Bíblia. Então, nós estamos muito felizes mesmo, e assim que for postado no blog, você já pode ter todas as palavras, os 31 capítulos de Provérbios no nosso blog, tá bem? Se não abriu ainda, abra se perdeu algum provérbio, aproveite esse final de semana. Às vezes você perdeu algum, então vá até o blog, blog logos7.blogspot.com. Só ponha o um numeral, tá bem? 7. Então é blog logos, ponha o um número 7. Blog logo7.blogspot.com, blog logo7.blogspot.com. Irmãos e irmãs, também vale a pena aqui fazer uma primeira consideração, porque aí não temos que fazer durante o texto. Se em todos os outros provérbios, quando nós falamos da mulher, e verificamos preceitos morais, orientações para a moral, para o comportamento, e constatamos que o texto estava se dirigindo à mulher mesmo, feminino humano. O autor estava se dirigindo às mulheres. Esse era o texto dentro desse contexto do livro de Provérbios. Dentro do contexto de 3.000 anos atrás, dentro da tradição judaica. Mas, aqui ainda israelita. Mas, hoje, o capítulo 31 de Provérbios, ele tem um elemento diferencial. É claro que todo preceito moral serve para utilizarmos para todas as pessoas, sim, mas esse é um texto clássico. Quando nós falamos de novo nascimento, há muitos textos que vão nos indicar o que significa nascer de novo. Mas é impossível deixar de mencionar a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando nós falamos de conversão, há muitos textos que falam sobre conversão, muitos, muitos. E falam sobre o exemplo de alguém que se converteu, Paulo mesmo. E outros tantos. Mas é impossível deixar de mencionar João 3,16, um texto clássico. Quando nós falamos de palavra que purifica, eu estava dizendo agora sobre a importância da palavra, temos vários textos que falam sobre isso. Mas é impossível deixar de mencionar João, o Evangelho de João. Quando diz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Falando de verdade, de caminho, de verdade e vida, é impossível não mencionar Jesus se apresentando como o caminho, a verdade e a vida, também no Evangelho de João. Quando se fala de verdadeira adoração, os salmos estão repletos. E todo o aspecto cerimonial do Antigo Testamento dá indicações do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas é impossível esquecer o texto clássico de Jesus com a mulher no poço de Samaria, falando sobre verdadeira adoração. Perceba, nós poderíamos aqui falar de 500 temas, e nesses 500 temas sempre teríamos um texto de referência maior, um texto clássico, como dizemos, um texto paradigmático, um texto que é muito específico. Então, hoje o que nos interessa mais não é o comparativo de comportamento que pode ser extraído de um provérbio que valia para a mulher naquele momento, mas valia para os homens daquele momento também, e valiam e valem para homens e mulheres hoje, tá bem? O que nos interessa hoje, em particular, é a mulher, é a esposa. Esse é um texto clássico de um marido que está exaltando, dignificando, fazendo elogios, dando honra à sua esposa. Então, isso nós não podemos nos furtar na análise do texto. Especificamente em Provérbios 31, estamos falando desse texto clássico. É o marido em relação à mulher. Há uma outra ponte também muito utilizada, que é Deus em relação a Israel. Tá bem? O marido em relação à mulher, o marido elogiando a esposa virtuosa, Deus deixando indicações aqui, indicativos do que ele pretende para com Israel. E como nós sempre fazemos em cristologia, não é possível negar também a palavra de Deus já preparando a igreja para ser como uma esposa virtuosa. Lembra que já somos a noiva e nós vamos entrar nos aposentos do noivo, Cristo Jesus. Então, o que nos interessa mais em Provérbios 31 é o marido dando honra à sua esposa, e eu desde já então louvo a Deus por todas as esposas, que são mulheres que caminham virtuosamente. Deus em relação a Israel, a igreja em relação a Jesus Cristo, o Jesus Cristo em relação à igreja, e um último ponto que fecha o livro de Provérbios, que não pode ser negado, é que todo livro aponta para a sabedoria. Então está posto no provérbio de número 31 essa questão da figura feminina como sabedoria, mas também está posto em contraponto, em antítese, a figura da insensatez. Então é a sabedoria em relação ou contra a insensatez, né? O andar segundo a vontade de Deus, que é uma atitude sábia, virtuosa, mulher virtuosa. E a insensatez de não andar na presença de Deus, que leva para a imoralidade, que leva para o vício, que leva para os excessos, que leva para tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Tá bem? Então, quando você abrir a sua Bíblia para ler Provérbios 31, aí nesse caso, você não deve fazer tantas pontes, não é proibido fazer pontes hermenêuticas, né, de comportamento moral, não é proibido. Mas para você se situar dentro do o texto em relação a ele mesmo e o texto em relação aos outros provérbios de Salomão, é bom que você faça a ponte da sabedoria em relação à insensatez. Jesus Cristo e a igreja. Deus e Israel, o marido e a mulher. Esse é o contexto específico de Provérbios 31, tá bom? Mas é claro que se você nota uma questão moral, e eu noto algumas, você nota também alguma questão moral, isso está posto para todo gênero humano, mas é que o texto em si, comparado com outras referências de Provérbios, é um texto de apologia, de defesa da mulher virtuosa, de defesa da Israel virtuosa, de defesa da igreja virtuosa, de defesa da sabedoria. Sabedoria que deve estar no nosso coração. Muito bem. Glória a Deus, com toda essa ação de graça e louvor, nós vamos encerrar o livro de Provérbios. Depois, se você teve alguma coisa que não ficou bem esclarecida, ouça de novo essa introdução, esses primeiros minutos, tá bom? Mas eu repito outra vez, Provérbios 31 é especificamente o texto em si, em relação a outros provérbios, marido em relação à mulher, à esposa, Deus em relação a Israel, Cristo em relação à igreja e a sabedoria de Deus em relação à insensatez. Aí você está 100% dentro do contexto, tá bom? Porque aí você vai ler um texto, às vezes um comentário, e o comentarista vai narrar muito sobre a relação de Deus e Israel, ou já vai direto para Cristo e a igreja, e você pode ficar um pouco desajustado. Então é bom que você entenda que Provérbios 31 tem essa carga semântica desses quatro elementos que eu mencionei a você. Muito bem. Versículo 1. Oráculos de Lemuel, rei de Massá. Mas antes, ia me esquecendo, quero ler com você a palavra devocional enviada pelo nosso irmão de Atibaia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida. Provérbios 4, 23. E diz o texto: cuidado com a mágoa, ela mata. A mágoa é um veneno mortal. Guardar mágoa é como tomar um copo de veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. A mágoa é autofagia, autodestruição. Quem guarda mágoa vive prisioneiro na masmorra do ressentimento. Não tem paz, vive perturbado. Quem guarda mágoa vive no cabresto, é dominado pela pessoa desafeta. Chega em casa cansado para tirar uma soneca e a pessoa torna-se seu pesadelo. Vai dar um cochilo, sonha com a pessoa que ele tem mágoa, que ela tem mágoa. Então é um aprisionamento. Assenta-se à mesa para uma refeição e a pessoa tira o seu apetite, não consegue comer, porque lembra daquela pessoa para com quem tem mágoa. Sai de férias com a família e a pessoa pega carona na mente. Não consegue ficar de férias, fica lembrando da situação. A pessoa pega carona nas férias do cidadão ou da cidadã e acompanha essa pessoa, estraga as férias. A única maneira de viver livre da mágoa é perdoar. O perdão cura, restaura, liberta. O perdão é a asepsia da alma, a alforria da mente, a faxina do coração. O irmão Everson nos deseja a bênção e eu reproduzo essa palavra e concordo com ele, desejando bênção a todos desse grupo e a todos os cristãos do planeta e os que não são cristãos, que todos sejam abençoados. Nosso desejo sempre é que todos tenham um encontro pessoal com a sabedoria, com Cristo revelado. Muito bem, versículo 1. Oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Olha a figura da mulher já aí, agora como mãe, né? No antigo sistema monárquico hebraico, irmãos, a rainha mãe exercia grande influência nas decisões do marido e dos filhos, especialmente em relação ao filho mais velho, que seria o futuro rei, o futuro monarca. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 11 a 13, você vai encontrar isso. Essa tradição passou para a cultura israelita e hoje em dia é mundialmente conhecida a influência das mães judias em suas famílias. Todo o livro de Provérbios é poeticamente povoado de personagens femininos, como eu mencionei a você, disputando a atenção e o coração do homem. Quais são essas personagens femininas? A sabedoria, a insensatez, a adúltera, a virtuosa, são personagens femininas que aparecem povoando o livro de Provérbios e, particularmente, disputando a atenção, o coração do homem, ou lhe ensinando também. Versículo 2: Que tens, amado filho meu, filho de minhas entranhas, resposta às minhas orações? Aqui nós temos um exemplo de Ana, mulher que buscou na fé e em suas orações ao Senhor a realização do seu sonho de ser mãe e libertação da vergonha, da ignomínia que a tradição judaica impunha às esposas sem filho. Esse era um problema dramático para as mulheres no passado, principalmente no passado. Ainda há isso, mas já praticamente muito menor, infinitamente menor do que no passado, naquela época, tá bem? Versículo 3: Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem, os que governam. Aqui já está fazendo uma antítese, né? Não entregue tua força às mulheres. Salomão bem que se deixou levar por isso e se entregou para as mulheres e acabou comprometendo o seu governo, né? Nem o vigor você deve corromper, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Não deve se deixar corromper no seu governo, entregando seu vigor para pessoas que lhe corrompem. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também a outras formas de embriaguez. Primeiro, reforço, olha aí mais um texto antigo, veterotestamentário, não é prudente que os reis bebam muito vinho. Também já falei sobre os temperantes e sobre os abstinentes, então já está posto aí nos provérbios, você já tem o princípio bíblico. E se quer seguir o princípio da tradição, como a tradição que muitos de nós nascemos, siga. Se acha que é um perigo mesmo e concorda com a ideia, siga a tradição. Só nunca coloque. Nunca coloque na boca da tradição uma autoridade maior do que a autoridade da Bíblia. Tá bem? Nunca coloque. A tradição não é maior que a Bíblia. A história não é maior que a Bíblia. A Bíblia é maior do que tudo. E aqui, mais uma vez, se diz: não é prudente que os reis bebam muito vinho. E depois ainda fala no final do versículo, né? Não se entreguem também a outras formas de embriaguez. Só lembrando que o alcoolismo hoje, 2024, é a droga lícita que mais gera dependentes no mundo. No mundo. Por isso é que se toma muito cuidado. É por isso que as tradições denominacionais tomam muito cuidado. Eu não vou entrar na discussão agora. Acredito que o melhor, já disse a vocês, não é exatamente esse caminho, né? A não ser uma pessoa que claramente tem uma propensão frenética por essa questão. Esse não é o melhor caminho das tradições. O melhor caminho seria seguir a Bíblia absolutamente como ela é, né? Mas, uma vez que se siga, não está comprometendo. Desde que não se diga que a tradição é maior que a Bíblia, não está se fazendo outra coisa senão ter prudência. Então, quem quiser, e todos que nasceram nessas tradições, cresceram ou se converteram, podem fazer assim. Então não é aceitável que o governante se entregue a outras formas de embriaguez. Você pergunta que forma? Além daquelas que eu conheço. Bom, o pobre da casa ou da nação, onde os seus líderes são dependentes, pobre da casa ou da nação, me perdoem, pobre da casa ou da nação onde seus líderes são dependentes do álcool ou de algum outro tipo de droga. Isso é terrível, terrível. Imagina alguém viciado governando uma nação, né? Governantes imorais, viciados, afastam-se de tudo que é justo e verdadeiro, desprezando as necessidades básicas do seu povo e do seu país. Porquanto não estão sóbrios, eu já expliquei para vocês, vou explicar de novo, né? Esse grau que eu utilizo na diabetes, ele é bom para essa distância, mas às vezes você pula de linha, né? Então, os irmãos entendam aí, por favor, mas eu continuo absolutamente feliz em qualquer circunstância, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, regozijai-vos sempre no Senhor. Então, vamos lá. Porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Já falamos bastante. Provérbios toca muito nessa questão acerca do direito dos pobres. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Louvado seja Deus, que todos nós sejamos na defesa dos mais pobres. O líder maior de uma nação recebe de Deus a responsabilidade de zelar pela edificação espiritual, cultural e bem-estar do seu povo. Quem dera, irmãos, irmãs, quem dera, todos os nossos líderes, no âmbito de um país, ou até de um município, ou em qualquer outra liderança, fosse a voz do Senhor, em favor da justiça, defendendo os mais pobres e indigentes. Mas eu quero te dar uma palavra de alegria e esperança. Se isso não aconteceu ainda aqui, primeiro, nós, como igreja, podemos ser uma voz profética. E segundo, nós temos a certeza absoluta que está chegando o dia de Jesus voltar. E aí nós viveremos para sempre sem nenhuma discriminação e sem perda da qualidade de vida. Muito bem, agora encerra-se no versículo 9 do Provérbio 31, encerra-se um bloco e começa, tem início, um novo bloco, do versículo 10 ao versículo 31. Como assim, pastor, um novo bloco? Sim, um novo bloco que foi escrito em acróstico, tá bem? Foi escrito em acróstico, observando as letras do alfabeto hebraico. É assim que está no original. E junto com esse acróstico, o conteúdo todo, então, é esse enaltecer da mulher, enaltecer da esposa, enaltecer da mulher virtuosa, e eu aproveito para enaltecer a minha esposa, que Deus a abençoe e enalteço tudo que ela representa de Deus na minha vida, e faça você o mesmo, em nome do Senhor, né? O enaltecer, vou repetir, de Israel como povo segundo a vontade de Deus, não é que Israel nunca errou, mas quando ele é representação da vontade de Deus. Enaltecer da igreja, não que ela nunca errou, mas quando ela representa a vontade de Jesus Cristo e o enaltecer da sabedoria. Agora é uma beleza pura. Do versículo 10 ao versículo 31 é beleza pura, pura, pura, pura. Tá bem? Então, eu vou ler a primeira letra do alfabeto e depois você vai ver que eu vou lendo, como no Salmo 119, nós vamos lendo a letra do alfabeto hebraico e fazendo o acróstico. Aleph, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor mu muito ultrapassa o das mais finas joias. No original hebraico, queridos, então para entender de vez, esse poema foi composto em acróstico, no qual as primeiras letras de cada parágrafo ou versículo seguem a ordem alfabética judaica. Essa peça literária é uma apologia à esposa exemplar. Perceba, nesse texto não dá para fazer ponte, tanta ponte com o homem, porque é uma apologia, uma defesa da esposa exemplar. Se você fizer essa transposição moral para com os homens, você vai estar saindo da vertente que o texto propõe. Você está se desviando da ideia fundamental do texto bíblico. É uma personificação da própria sabedoria, já mencionei. Evidentemente, quem a encontra é porque recebeu de Deus essa graça. Bênção e presente mais rico do que muitos diamantes, rubis, esmeraldas. Maria de Betânia foi considerada por Jesus, o Messias, uma mulher exemplar. Tem vários textos, né? Lucas 10, João 11 e assim por diante. A mulher de ânimo esforçado, notável, assim como o homem sábio, aprendeu o que significa o temor do Senhor. Aleluia, louvado seja. Perceba, dá para dizer uma coisinha aqui ou outra ali, acerca do ser humano total, mas é um provérbio dedicado à mulher. Aleluia. Bet, segunda letra do alfabeto. Seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Que gostoso, né? Gimel, essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Dalet, escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha as próprias mãos. Irmãos, o texto é autoexplicativo, não tenho coragem de ficar interrompendo para falar de cada detalhe, né? Um enaltecimento da esposa segundo o coração de Deus. Re, como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Vav, antes de romper do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordens às suas colaboradoras. Isso era um princípio, principalmente, sobretudo no passado, né? Levantar bem cedinho no campo e preparar comida. Ainda é assim costume no campo, né? Zain, ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário. Planta nessas terras a sua própria vinha. Olha que beleza! E vinha é um símbolo de Israel e passou a ser um símbolo da igreja. Então, só para você entender aquelas pontes que eu coloquei. Et, dedica-se com prazer a seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra, Tet, administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Mulher trabalhadora. Yod, com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Esse versículo em particular tem sido traduzido literalmente por: ela estende suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca, tá bem? Então, essa é uma outra possibilidade de tradução. Mas é a ideia do trabalho, né? Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Caf, coopera com os pobres e necessitados. Olha a mulher virtuosa. Olha Israel virtuosa. Olha a igreja virtuosa. Olha a sabedoria. Coopera com os pobres e necessitados. Lamed, quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Foi mulher prudente, preparou roupa para o frio, né? Mem, tece cobertas para sua cama e tem condições para vestir de linho, para se vestir de linho e púrpura. Beleza, né? Beleza. Num, nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento, entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Sabe por que ele é respeitado? Porque tem uma mulher virtuosa. Que todas as irmãs, todas as mulheres sejam virtuosas em nome de Jesus. Eu dedico especialmente Provérbios 31, e não pode ser diferente. Eu dedico a todas as irmãs, todas as mulheres, as casadas, as solteiras, as viúvas, as que tiveram algum desencontro, se separaram, mas que poderão se encontrar de novo, encontrar um companheiro, né? Aquelas que ficaram viúvas poderão reencontrar, como Ruth reencontrou em Boaz. Ou seja, Deus abençoe a todas vocês, todas as mulheres. Sejam abençoadas em nome de Jesus. Samek, ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também os cintos de couro aos comerciantes. Ain, sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Essa é uma mulher virtuosa. A força dela, a melhor roupa que ela tem, não é uma roupa de marca. A melhor roupa que ela tem é força e dignidade. Isso é o que se espera de uma mulher virtuosa. Força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Glória a Deus. A mulher exemplar, além de ser empreendedora, não deixa de ser feminina, delicada e de dar atenção à sua beleza exterior também e o seu modo de vestir. Aí há uma centena de textos em Provérbios, em Cantares, em Gênesis, em Juízes, em Apocalipse, em Samuel, aí não dá para ler agora, em Lucas. Entretanto, é na força do seu amor sincero a Deus que seu caráter é lapidado com mais belo ornamento, e ela ganha esse ornamento de ser forte, digna e otimista. Versículo 26, P. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Irmãs, sejam bondosas e pacientes em nome do Cordeiro Jesus. Ensina com amor, dedicação e paciência a seus filhos e amigas. Aprendeu a aconselhar mediante a palavra do Senhor que se aplica à sua própria vida e cujos resultados avalia com humildade, misericórdia para com o próximo. Que Deus as abençoe assim. Vamos para a letra Tzad, versículo 27. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Mais uma vez, questão da preguiça é trabalhada. E só para você entender, quem cuidava da casa na tradição israelita era a mulher. A mulher era completamente responsável por tudo da casa. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Hoje não vou falar novamente sobre disciplina, método, trabalho em relação à preguiça, porque já falamos nos outros provérbios. Kof, seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama as suas virtudes afirmando: Resh, muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. Isso é uma verdadeira declaração de amor, né? Muitas mulheres, não é possível negar isso, muitas mulheres são notáveis por vários dons, talentos, ministérios, muitas coisas. São notáveis. Tu, porém, a todas sobrepujas. Shin, versículo 30 e penúltimo. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, Yahvé, Hashem, o nome, essa será honrada. E a última palavra, a última letra do alfabeto, Tav. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas obras proclamadas à porta da cidade. A mulher notável, assim como o homem sábio, notável, aprenderam o que significa o temor do Senhor e por isso serão grandemente recompensados aqui, agora e eternamente. Tá bem? Há muitos textos sobre isso e eu encerro essa devocional maravilhosa do Provérbios 31, de Provérbios 31, e encerro desejando bênção a todas as irmãs, das mais novinhas até as mais com mais idade, mais maduras. Que Deus abençoe a todas vocês. Seja dedicado a vocês, essa devocional. E eu encerro lendo 31. Seja essa mulher, seja você essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.